Yeah. Vai. Decuvando. Aham. Com os parceiros. SG. Aham. Pode crer. É um 2. Aham. DJ Cia no comando. SG. É um 2, é um 2. Não se iludir. Vai. Pode crer. Vai, yeah. Vai. Claro que não vai prestar, custa nada explicar. Deus ajuda quem madruga, sem fraqueza vai à luta. Se vai, mãe, escuta, sério, truta, não se estupa. Detalhes mínimos da vida, que faz a diferença do valor. No mínimo que for, demorou o domínio do globo. Eu tenho, tipo assim que vou, resíduo no morro. Do Maristela tô, dali registrou o povo. De chinelo, de dedo, passou. O meu mano Cláudio, já vindo pro almoço da Eco. Acordou, bem cedo, e comprou pão e leite, honrou. Aquilo que ensinou, seu coroa. De lá, da vila, carrapá, tô te patentou. A vida ensina a qualquer momento. Minha mãe falou, filho, não sigam errado. Por isso eu não posso magoar, seja o que for. Se eu falhar, pô, é um abraço. Eu não posso, respeito, aqui sempre vingou. Sofredor é o povo, sempre merecedor. Pois lutou toda a vida, morou. Joe, então, dorme não, que agora é nós no som, Joe. Claro que não vai prestar, custa nada explicar. Deus ajuda quem madruga, sem fraqueza vai à luta. Se pai, mãe, escuta, sério, truta, não se estupa. Detalhes mínimos da vida, que faz a diferença. Deus ajuda quem madruga, sem fraqueza vai à luta. Se pai, mãe, escuta, sério, truta, não se estupa. Detalhes mínimos da vida, que faz a diferença. Mas isso não é regra, vejo o dia inteiro. Como tem os vampiros, também tem os parceiros. Ocultos guerreiros correm atrás o ano inteiro. Ultrapassando o preconceito atrás do dinheiro. Mais de primeiro, mentalidade de terceiro. Matuto vem de berço, carregado de preconceito. Fala tudo errado, achar bonito ser feio. Padece a nação no toque do pandeiro. Ônibus não veio, metrô e o trem tão cheio. Descaso continua com quem tem menos dinheiro. O cara nobre continua pobre e resgata primeiro. Crianças, rainhas, os guerreiros. Em prol da autoestima, povo brasileiro. Joe, então dorme não, que agora é nós no som, Joe. Claro que não vai prestar, custa nada explicar. Deus ajuda quem madruga, sem fraqueza vai à luta. Se pai, mãe, escuta, sério, truta, não se estupa. Detalhes mínimos da vida, que faz a diferença. Deus ajuda quem madruga, sem fraqueza vai à luta.